A Vitória Léo gravou também. Gravou. Era a churrasqueira, chão preto. Eu fiz a maior proeza pras bandas do Rio da Morte, com outro caminhoneiro traquejado no transporte. Fui buscar uma vacada para o Criador do Norte. Na chegada eu pressenti que era o dia de sorte. Depois do embarque feito, só ficou um oi de corte. O mestiço era bravo, que até na sombra envelhecia. A filha do fazendeiro, molhando os lábios, dizia: eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia. Mas quem não tá nesse boi, vem tirar a valentia, ganhar meu primeiro beijo que darei com alegria. Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu na veia. Eu calcei um par de esporas e passei a mão na peia. Peguei um mestiço à unha, rolei com ele na areia. Enquanto ele espermeava, fui apertando a correia. Mas quando eu sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia. Agora Michel. Michel Veló. Agora. O boi saltou a porteira no primeiro corcoviado, numa ladeira de pedras, desceu pulando portado. Saía língua de fogo, cheirava chifre queimado. Quando os cascos do mestiço batiam no lajeado, parou berrando na espora, ajoelhando derrotado. Tchurro! Tá lembrando, né? Pra cumprir. Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro e disse: você provou ser peão de boiadeiro. Dos prêmios que vou lhe dar, o beijo é o primeiro. Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou morteiro. Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro.